Federal 9973, 03 a bordo, 3 horas e 26, Guarulhos. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera Chame Torre 1895, o ajuste 10013. Pátio Índia, 10013, o ajuste, senhora já nosso transporte. Não esqueci não, é porque a gente está com problema no sistema, mas para não atrasar o seu voo, a gente já vou autorizar seu táxi até a sua decolagem, que era pago o código transponder, tá ok? Sim, vai aguardar. O 9973, ajuste 63, obrigado. Autorizado a chegada Golfo, desça para 4.000 pés e ajuste no 013. Vente com Golfo 4.000 no 013, confesso 2.000. Para o táxi azul 2774, com 4.9, 4 horas e 30, Vitória. 4.9, 4 horas e 30, Vitória. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera Chame Torre 1895. O ajuste de altímetro no 013, siga o Boeing da Sideral à frente, até o ponto de espera. Aí está a guarda do Boeing da Sideral, pátio 3 e principal, depois Índia, no ponto de espera de Torre 1895, azul 2774, Sideral agora. Pátio 3, posição 5 Romeu, para puxa acionamento 5974 da Rio. E 5974, observe o movimentação de solo, autorizado, chama para o táxi. Observará, chamará para o táxi 5974. Visual. 3178, chama para o Rio, 1895. 1898, 3, 93. Boa noite, Sideral 9973. Sideral 9973, mantém a posição. Mata. Novo Salvador, boa noite. Voo 1970, livrando o circuito. Visual, final da 10, pessoal. Gente, aguarde autorização de pouso, 3178. Aguardando, 3178. Tio 5972, autorizado a decolar pista no 0, vento 100 graus, 12 nós. Decolagem, sinal 0, Rio 5973. Sideral 973, mantém o ponto de espera e acione o código de transponder, standby 5054. Mantendo o ponto de espera, o código de transponder 5054. Controle Salvador Rio 5972, decolado Nadael. 3178, vento 100 graus, 129, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso 10, 3, 1, 2. Rio 5972, decola os 41, controle 120, decimal 8. 8, 2, 0, 0 para o 0. Como é que me está sendo identificação autorizada a chegada a Mário, você para o nível 050. 050, você está me levando, 1 a 8, tá? 8 a 8, mantém ainda, número 3 na aproximação. previsão para o 6224. 6224, autorizado, senhor Portátil. Tá, início de ataque, 6224. Para o táxi 5974, 3 a bordo, 1325, Altar do Galeão. Para ingresso São Pátio, gol 1970. E o 5974 aguarde para o táxi. Gol 1970, ingresso Juliette, portão 10. Juliette 10, 1970. Gol 5974 está liberado para o táxi? Pode para o táxi, sua espera se encontra congestionada no momento, Rio 5974. Visitado o táxi até a saída do pátio 3. Até a saída do pátio 3, aguardando o táxi. Do pátio 3, 5974. Doutor, por que, que o Rio vai ter que aguardar o Xavier? Porque o Xavier pediu pushback anteriormente, pediu pushback antes. Nós já tínhamos autorizado o nosso pushback e o Xavier não tinha autorizado ainda, ok? Eu, nós estamos aqui no táxi e nós temos que aguardar outra aeronave e nós estamos trabalhando a nossa sequência de decolagem, tá ok? Sim. Eu quero que apareça tome nota que eu vou ter que ser obrigatório para dar o carro. Sim. Um 78, zona 43, livre direita, 21, Ona, senhor. Livre direita, 121, Ona, 3, 78, Ona, hein? Talvez, 178, boa noite, táxi Alfa, chamei essa Juliette. Alfa, chamei essa Juliette, 78. Sideral autorizado a decolar, eu estou no 00 graus, 00 reais. Autorizado a decolar de Sideral, atrás da C3. Oi, boa noite, eu tenho 2774, posso esperar a prova. Azul 2774, observe a corrida da aeronave da Sideral, a linha mantém a ponte. E após o Sideral iniciar, a linha mantém, Azul 2774. O ano 763, você tem inscrição para 2010, o ajuste permanece no 03, está autorizado a final ILS e reporte estabilizado. Ok, para 2000 tem restrições, está autorizado o X-Ray, câmara estabilizada com ajuste ainda 10013, o gol 1723. Salvador 6224 genérico para o táxi 94, 94 a bordo, 2h30 alternando o material. Táxi à direita via Índia, ponto de espera chame torre 1895, o ajuste 1013, o chanel 6224. À direita, ponto de espera 1895, 1014. 1013 é o ajuste de altímetro. E a torre em 1185. 1985 a torre, 1013 é o ajuste. 6224, bom dia, senhor Valor. Então, 3178, ingresso Juliette, portão 612. Ingresso Juliette, portão 612, 3178. Rio 5974, a Airbus data ingressará neste momento no pátio principal, de passagem ao mesmo. Segue via pátio principal Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajuste no 03. Rio 5974. Agora não dá para ele passar aqui, não. cliente, Rio 5974, continue táxi até o ponto de espera, via Indial, com ponto de espera Torre 1895, ajuste 1013. Já está prosseguindo. São 3178, observe o táxi da Rio, ingresso Juliette, portão 6200. Decolos 48, controle 120, decima 8. 3774, boa noite, contato radar, sotero nível 180, sai da Coral. A Coral 18, 2774. Conversa pronto. Rio 224, autorizado Lima, tendo 0. A Lima tendo 0, 6224. Rio 2774, decola os 49, controle 120, decima 8. Azul 2764, decola os 49, controle 208. Prossiga. Só para deixar registrado na sua gravação, o 5974 solicitou o táxi 0042, enquanto o Oxalé 6224 solicitou ao 0047, ou seja, 5 minutos após o vídeo ter solicitado. Rio 5974, ciente, mantém a posição. Boa noite, 68, do Sotera 2010, ajuste no 013, autorizado a sinal IMS em aporte estabilizado. 13, Sotera 2010, estabilizado, voo 1868, 2000. Portaria estabilizada, 98. Azul, Oxalé 624, autorizado decolar, vento 1100 graus, 129. Livre decolagem, Oxalé Era 9973, chama o centro Recife, 13325. 13325, agora com o centro, boa noite, 9973. Boa noite. Bom, 723 estabilizou com a aeronave. 723, chama a torre, 1895. 1895, grava, boa noite, cara. Boa noite. Salvador, boa noite, bom 723. Número 723, continue, aproximação, aguarde a privação de pouso. Guardo. Conte até o 190, 6224. 5974, vento 100 graus, 109, autorizado de decolar. Autorizado de decolagem, 5974 aí. Fundo, 723? Autorizado pelos voos 723, vento 1, 00 graus, 1, 09. Fundo, lembro, 723. 974, decolou 54, controle 1, 20, 08. 108, aí. Fundo, Rio, 59, 74, decolou 74. Francisco 974, contato radar, secretário nível 340, vem lenta após o meio da Mótima. Lenta após a Mótima, direto, 340, graças aí. Estabilizado no 868, da Gol. 868, chega até o 1895. 895, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, Ogum 868, estabilizado ILS, tá 10. 1868, continua a aproximação, aguarda a duração de pouso. Aguardo no 868. 1723 no solo, 5.5, táxi direito, 121 no solo. Direito, 121 no solo, boa noite. Autorizado pouso, vento 100 graus, 109. Afirmativo, tem livre pouso no 0, voo no 868. 8868, solo 58, direito 21, Ronald Soma. 21, Ronald, obrigado. Salvador, boa noite, Algum, no 868, lembrando Fox na sua escolha. 868, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o 11, 868. Rio 5974, Sônia São Francisco, Sônia 3.000, você fala 2.100, o ajuste permanece no 0.13, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.100, 1.013, autorizado a final da ILS, quando será estabilizado já 3.600. Salvador, uma boa noite, Gol 1134, gente, informação alfa, autorização Maceió, pronto para a cópia no 10. Gol 1134, agora de cópia Maceió. Aguarda Maceió, 1134. Quatro guardas. Lima 224, desça inicialmente para o nível 170. Até o 170, 6224. Pronto, gol no 134. Autorizado Maceió, nível de voo 350, conforme rota do plano. Subida Pucas de Amaracaju, primeira curva à esquerda. Código 5045 e o controle 120, decimal 8. 1134, autorizado Guerra Bravo Mike Oscar, nível 350 via rota. Decola da 10, a primeira curva é esquerda, segue o perfil da FUCA, aqui. 5045 ao transponder, controle 1208, gol no 134. Correto, chama para posicionamento no 134. Chamará gol no 134. Número 2, acione identificação, autorizada a chegada na área, desce para 3, o ajuste no 013. Confirmado no 3, 1-0, no 3. Obrigado. Agora 774, passando agora a posição coral, serviço radar terminado, chame o controle 11, 120, décima 1. Controle 11, 120, ajuda o 7 a ficar. Obrigado. Avisando a pista da 3600. São 3600, torre 1-1895. 1-1895, da 3600. Obrigado e parabéns. Obrigado. Salvador, boa noite, da 3600. Parabéns. 4300, continua a aproximação, já tem autorizado o pouso, pista no 0, vento 1,00 graus, 1,09. Autorizado o pouso, 1,0, 1,0, 1,3, 3, 6, 0, 0. Chamando a 212, busca para 2.000 pés, ajuste no 013, está autorizado a final IMS e reporte estabilizado. A 212 apresenta está autorizado, voatuna. Direito 2-1-1 no solo. 2-1-1, boa noite, obrigado. Baixa 6-6-0-0. 6-6-0-0, boa noite, táxi Alfa Juliette, porta 1-0-7. Alfa Juliette 07, a posição 3-6-0-0. Lima 908, passando identificação, voo direto de Lima, desça para 3 mil pés, o ajuste no 013. Afirmo. Solo Gol 1134, pronto para o pushback e acionamento no 10. Autorizado, chama para o táxi, 1134. Autorizado, chama o táxi, Gol 1134. Localizador 0062. Meu nome é 2, chama a torre 1895. Oi, Salvador, Xané 62, 1 2, autorizado para os pistos do 0, vento 00 graus, 1 2, né? Autorizado, pouso, pista 0062, zona 2. Controle, escutador, acho que a 5850, formação é alta. Polo 134, pronto para o táxi. 178 a bordo, alterna Salvador, 2 horas e 15 de autonomia. Táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 013, gol 1134. 6908 do separador 2010, o ajuste permanece no 013, está autorizado a chamar ILS e reporte estabilizado. Salvador, uma boa noite, voo 1-1-3-4 no ponto 7, espera da 1-0, vai ajudar o Paraná Terminal, pronto. 6-1-1-3-4, mantém a posição. Mantém, pode espera, 1-1-3-4. Faz descida. Tem que na de bom, se para a Sierra bom, fazer o 27 na frente. Agora sim, autorizado o Gol 134, Lima, mantém no zero. Anima, tenho no zero, Gol 134. Gol 168, assistente da informação Alfa 240 Aracaju. 230 Aracaju, decola os 2.000, controle 1-2-0, decimal 8. 208, gol no 1-3-4. Gol de Salvador, uma boa noite, gol 1-1-3-4. Decolado na Fuca, Aju. 1-1-3-4, boa noite, contato radar, secretário nível 350, sai da Fuca. Saída da Fuca 350, gol no 1-3-4. Rodrigo, nós recebemos boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada na área, desça para nível 050, ajuste no 013. Ficou bem autorizado, boa tarde. Estamos no final do LS visual, 1609, 1908, chegou até a região 1895. 1895, boa. Fechando a 1258, desce para 2010, o ajuste permanece no 013, está autorizado a final do LS e a porta estabilizada. 2000 autorizado, a porta estabilizada, ou chame a 1253. Azul 908, autorizado por pistão 0, vem um turno 00 graus, 1 0 mais. Depois na VM 908. 8, pronto, copia. 868. Autorizado, Salvador Aracaju, nível de voo é o 230, conforme rota do plano de voo. A subida será a Puca, Jamaracaju, curva esquerda, código 5063 e o controle em 120, decimal 8. 230 autorizado para Aracaju, você fala Puca, Jamaracaju, curva esquerda, 5063, eu transponda, controle em 208, voo no 868, posição 1. Correto, para posicionamento. Voo 1134, chame o seu Recife, 126, decimal 85. Recife 12685, voo no 134. Minha 908, só os 33, direito nos 1, 1 no som. Santos 6908, táxi autorizado Alfa Quilo Pátio 3, no Pátio 3 atente aos sinalizadores. A posição prevista 4 Lima. Alfa Quilo Pátio 3, atento aos sinalizadores, prevista 4 Lima, 6908, obrigado, boa noite e parabéns pelo dia de vocês. Obrigada. Localizador visual com a pista, chame a 250. Chame a 250, chame a torre, número 895. 1895, chame a 250. Centro 1152, vem para 2000 pés, o ajuste 1013, está autorizado, chame a ILS, já está estabilizado. Chame a 250, já está de velocidade, Centro 1152. Azul 27 no 3. Azul 27 no 3, vista para 4 no 3, ajuste no 0 no 3. 4 mesmo, 0 no 3, 27 no 3.